Ficheiro 23. 4. Igreja das Necessidades, 21 de maio de 1886. Acordara com suores frios. Sabia que tinha tido um pesadelo. Recordava-se de que fugia sempre, mas sem conseguir escapar ao perseguidor. Não sabia quem era, nem porque lhe metia tal terror, mas o coração batia com força e tirava-lhe o ar. O que foi, minha filha? Dói-te menos a garganta? Perguntou uma voz, enquanto uma mão se estendia em direção à sua testa. Amélia abriu os olhos, surpreendida por ver a mãe ao lado da cama, com uma saia cinzenta de fazenda e um casaco de malha grossa. Mãe? Perguntou ainda angustiada. Sim, Amélia, estou aqui, mas dói-te a garganta? Não, dói menos. Acho que estou melhor. Mas por que é que está aqui? Era memória de que não tinha. A da mãe, no seu quarto de manhãzinha, a abrir as janelas e a perguntar-lhe como estava. Ai, Amélia, que pergunta sem sentido. Casas amanhã e achei que devíamos passar amanhã juntas. Não me disseste hoje que te querias confessar? Disse, mãe, respondeu Amélia, hesitante e surpreendida. Então já tratei de tudo. Falei com o padre da capela do palácio e combinei que lá estaríamos eu e tu pelas 11 horas. Sem damas, nem aias, nem tias, nem primas, nem irmãs. Só eu e tu. Amélia engoliu em seco, comovida. Queres que te dê algumas ideias dos pecados que deves confessar? A Condessa de Paris ria da sua própria pergunta. Amélia deixou-se contagiar. Obrigada, mãe. Acho que não é preciso. Já que me repetes os meus pecados há 20 anos, ainda me lembro de uns tantos. Não te esqueças de pedir a Deus mais sentido de humor, filha, porque sem ele, sinceramente, não sei se vais conseguir aturar a tua sogra. Não diga essas coisas, protestou a princesa. Desculpa, Amélia, já não monto a cavalo nem caço há mais de 2 semanas. E se não fossem os cigarros, acho que andava aí pelos corredores do Paço a berrar com toda a gente. Amélia ia repreendê-la quando a Condessa de Paris a interrompeu. Ai, meu Deus, não te dei o recado. Carlos já cá esteve de manhã a perguntar por ti. Recambiaram-no para a ajuda, mas é dedicado o rapaz. Amélia riu. Pelo menos já a conquistou a si. Deve estar tão irrequieto como a mãe, preso neste protocolo. Ainda decidem os dois ir à caça, em vez de comparecerem na cerimónia. Foram as duas até à igreja, que dava o nome ao paço, por dentro dos jardins, uma tapada imensa de um verde intenso. Devia confessar ao senhor padre que lhe faltava frequentemente a fé, que nem sempre entendia as vontades do Senhor, que tinha dificuldade em não se virar contra ele quando aqueles que amava sofriam ou morriam. Devia confessar a sua falta de paciência para as futilidades, para as pessoas que não faziam nada pelos outros? Amélia ajoelhou-se por momentos frente à imagem da Senhora da Conceição, que sabia ser a padroeira de Portugal. Tira-me o medo, dá-me força para suportar as saudades. Ajuda-me a amar e a merecer o meu marido e a servir os portugueses com todas as minhas forças, murmurou. Quando entrou para o confessionário, foi a vez de Isabel se ajoelhar. Meu Deus, como é que vou ter a coragem de deixar aqui a minha querida filha? Fica com ela, Senhor, e protege a sua alma tão pura e tão sincera. Não deixes que ninguém a magoe. Permite que Carlos seja o marido certo. Que conheça um casamento como o meu. Quando Amélia acabou de rezar a penitência, Isabel chegou-se mais perto dela, deslizando no banco de madeira corrido, e de chofre disse-lhe: Minha filha, se a primeira noite não for nada daquilo com que sonhaste, não te desiludas, porque com o tempo tudo encontra o seu lugar. Amélia sentiu uma tontura, trêmula. Quis saber, obrigada, mãe, mas por que é que me diz isso? Há tanto que eu gostaria de saber, que gostaria de ter discutido consigo. Mas a Condessa de Paris já tinha gasto toda a sua reserva de intimidade. Vá lá, não sejas lamechas. Temos de ir, até porque preciso mesmo de fumar um cigarro. Cinco. Palácio das Necessidades, 22 de maio de 1886. Helena entrou no quarto de madrugada. É hoje, Amélia. Tenho a melhor cuscovilhice para te contar. Desculpa, acordei-te? Não preguei olho, Helena. Vou ficar com umas olheiras horríveis. A noiva mais feia que alguma vez se viu. Levavasseur queria dar-me um calmante, mas tive medo de me transformar na bela adormecida e dormir 100 anos. E eu sei quem é a bruxa. Mas não queres saber o que é que eu tenho para te dizer? Amélia sentou-se na cama, puxou os lençóis para cima e acenou que sim com a cabeça. Embora deva ser um disparate, com toda a certeza, disse. Sabes que o vestido da tua sogra é lindo? São todos, disse Amélia, bocejando. Pois são, mas este pôs a família toda a rir. Acho que por momentos até se esqueceram da situação em França. O rosto de Amélia tornou-se instantaneamente sombrio. Há notícias de França? O representante francês já cá está, viu ontem. Deixa lá a política por minutos, mana. O que te vim contar, mas que não podes repetir ao Carlos, é que o filho descobriu como era o vestido de Dona Maria Pia. Estão todos loucos. A família Orleans agora porta-se como se fosse um bando de deslumbrados, disse Amélia sem saber se havia de rir ou chorar. Bem, não sei como é que o filho descobriu. Já deve ter feito amizade com alguma das camareiras da rainha. Helena, que chata, deixa-te pormenores. Diz lá, o que é que ele descobriu? Que o vestido da rainha é uma cópia do vestido de Maria de Médicis. No Triunfo de Maria de Médicis, aquele quadro enorme de Rubens que ocupa uma parede inteira do Louvre, lembras-te? Pediu ao Worth para o copiar ao detalhe. Menos um. Substituiu sensatamente a flor de lis por um outro adereço. E é com esse vestido, minha querida, que vai ao teu casamento. Amélia abriu a boca de espanto. Ia dizer, de facto, a senhora não tem limites. Mas conteve-se. Helena percebeu. Não digas nada, Amélia. Era só para te preparares para seres uma mera figurante no teu próprio casamento. Mas não te importes, porque o teu Carlos já cá veio de manhã trazer-te um ramo de frésias. A conversa foi interrompida pela chegada de Levavasseur, acompanhada da Marquesa de Rio Maior, responsável pela organização da cerimónia. Helena, vá-se vestir e arranjar, que já lá vou ver se precisa de alguma coisa, disse-lhe a mademoiselle, debruçando-se para beijar Amélia com ternura. Vamos então tratar de si, Sua Alteza. Amélia sorriu e a Marquesa retribuiu-lhe o sorriso. Sua Alteza, vai ser um dia longo, mas vamos estar todos perto de si para ajudar. E se quer um conselho, não tente sequer recordar um único nome. Tem muito tempo para isso, disse. A tia Chiquita, que aparecera a meio da frase, acrescentou. Isso mesmo, querida. Sorri, responda às perguntas e vive cada momento o mais plenamente que puderes. Nestes dias até parece que nos vemos de fora, que há outra pessoa a mover-se como um autómato e a fazer o nosso papel. Não te espantes com isso. Deixa-te ir. Amélia sentiu o lábio a tremer, mas numa voz segura comentou. Vou saber muito bem onde estou, tia Chiquita. Garanto-lhe que quem vai subir aquele altar e dizer que sim a Carlos sou eu. A Marquesa de Rio Maior olhou-a longamente. Ia gostar desta princesa. 6. Igreja de São Domingos, 22 de maio de 1886. Mãe, vão achar-me alta demais? Perguntou a voz sumida. Pai, o que faço se os portugueses não gostarem de mim? Sentada na carruagem que a levava até à igreja, finalmente sozinha com os condes de Paris, tinha vontade de ficar ali para sempre. O trote dos cavalos sobre a calçada de pedra era um ruído familiar e reconfortante. O pai estendeu-lhe a mão. Não vai ser mais difícil do que atravessar o canal da Mancha, disse-lhe. E a memória daquela noite invadiu Amélia e sossegou-a. Sabia bem quem era, sabia bem como se comportar, sabia ainda melhor o que queria. Era uma Orleans, disse para si mesma. As ruas e as janelas estavam engalanadas, com colchas, e as floreiras de todas as casas cheias de sardinheiras vermelhas e brancas, quase como uma bandeira. Mães com os bebés ao colo e crianças pequenas acenavam-lhe das varandas. Amélia acenava de volta e esquecia o nervosismo. Tanta gente nas ruas, exclamou a mãe. E a verdade é que, à medida que se aproximavam do Largo do Rocio, as ruas iam surgindo ladeadas de gente ansiosa por ver a noiva, a nova duquesa de Bragança, a futura rainha. Há 25 anos que o povo de Lisboa não assistia a um casamento real, comentou o pai, como se estivesse a ditar uma nota para uma biografia. A sua era a última carruagem de um longo cortejo que trazia os Orleães até São Domingos, onde Carlos fora batizado. O noivo já lá estava. Tinha partido com a família da ajuda mais cedo. E por esta hora também os convidados, e eram centenas, vestidos conforme a ordem recebida no convite. Às senhoras que iam apenas à igreja, pedia-se mantilha de renda branca e vestido comprido. Enquanto aquelas que já conheciam a família real e seguiam para a ajuda, haviam recebido instruções para se apresentarem de vestido comprido com a cauda presa à cintura, decotado e de mangas curtas. Entravam agora no largo e foi Phil quem abriu a porta e piscou o olho à Amélia, dizendo baixinho: O dia é teu, Amélia. Entregou-lhe um livro de orações com capa de marfim, onde estavam entrelaçadas as armas dos Bragança e dos Orleães. Foi Carlos que me pediu que tu desse. Amélia apertou o livro contra si. Alta e magra, o vestido justo, bordado embaixo com uma flor de laranjeira, a gola branca subida a realçar-lhe a elegância do pescoço, as mangas a 3/4, deixando ver os braços compridos, estava linda, suspirou a Condessa de Paris quando a viu atravessar o terreiro por entre aplausos da multidão. A tia Chiquita tinha razão. Via e não via, estava e não estava. É verdade que cheirava o incenso e a parafina das velas. É verdade que, ao entrar na igreja pelo braço de seu pai, olhou-o e pensou que era o homem mais bonito que alguma vez conhecera. Não é menos verdade que percebera que todos os bancos estavam ocupados e que havia tribunas cheias de gente. E sim, reconhecia Carlos no seu uniforme de major de lanceiros, lá longe, próximo do altar, um sorriso sereno e acolhedor e os olhos postos nela. Mas sim, a tia Chiquita tinha razão. Era como se ali estivessem duas Amélias. Uma que vivia cada momento com intensidade. Uma outra que se olhava de fora e observava todos os pormenores como se fosse alheia aos acontecimentos. Percebeu que a sua família se sentava na tribuna de um lado e que a do noivo se sentava na tribuna idêntica do lado oposto. O sorriso do tio Omal aqueceu-lhe o coração. O pai entregou-a a Carlos, despedindo-se com um beijo na testa. Foi salva das lágrimas pela mão de Carlos na sua, e essa sentiu-a com força e calor. A sua mão não podia ser um sonho. Carlos, ao seu lado, virado como ela para o altar, sob o qual pendia uma coroa nupcial entrelaçada numa coroa ducal, sustentada por dois anjos, um altar de onde o patriarca de Lisboa a contemplava. Sentiu que lhe endireitavam o véu bordado pelas costureiras da Normandia, e olhou para trás. Helena, Isabel e Luísa sorriam-lhe, e foi preciso que as irmãs segurassem a mais pequenina para que não corresse para o colo de Amélia. Os olhos cruzaram-se com os da sogra, que lhe fez um ligeiro aceno com a mão. Ah, então era este o famoso vestido, de veludo azul com pérolas e diamantes, e um manto azul bordado a ouro. Magnífico, de facto. Dona Maria percebeu a admiração e redobrou o sorriso. Que fazia ela admirar o vestido da sogra no seu próprio casamento? De facto, a tia Chiquita tinha razão. Pairava nesta igreja quando devia estar com os pés bem assentos no chão. A pressão da mão de Carlos na sua trouxe-a de novo à realidade. Dom João Sebastião Neto enunciava o seu nome completo, Maria Amélia Luísa Helena de Orleães, e perdeu ainda mais tempo a enumerar o de Carlos. Amélia ouviu o patriarca perguntar a Carlos se prometia amá-la e ser-lhe fiel até que a morte os separasse, se a aceitava como sua mulher. E viu Carlos, antes de responder, a dar um passo em direção à tribuna onde se sentavam os reis. Pediu-lhes autorização, e Dona Maria e Dom Luís assentiram com a cabeça. Agora era a sua vez. Repetira mentalmente a cena tantas vezes, desde que o mordomo-mor lhe dissera como tudo devia acontecer, que não se podia enganar. Deu uns passos em direção ao lugar dos condes de Paris e começou a frase, mas não a acabou. Os pais, os seus pais, tão controlados e tão habituados ao mais rigoroso dos protocolos, abraçaram-na comovidos. Mordeu o lábio. Por segundos, os seus olhos cruzam-se com a ternura dos de Levavasseur, sempre pronta a vir em auxílio da sua aluna pequenina, e sentiu-se mais forte. Então, é este o momento em que se deixa pai e mãe, pensou de novo, longe. Carlos salvou-a, dando-lhe a mão. Aquela mão que, como o fio de um balão, a prendia à terra. Sim, aceito, disse Carlos. Sim, aceito, repetiu Amélia. E nesse momento sentiu que estava disposta a ser una com ele para todo o sempre. Até que a morte nos separe, repetiu fervorosamente. Enquanto trocavam alianças, os foguetes rebentavam sobre Lisboa. Os céus e a terra estavam em festa. Os jornalistas escreveram o resto. Contaram como os sinos tocaram em todos os campanários, os canhões dispararam nas praças fortes, os navios no Tejo tocaram as suas sirenes e o povo da cidade acorreu ao terreiro do Paço, por onde o cortejo passou rumo ao Paço de Belém, para onde o povo foi também, sem querer perder pitada, enfeitiçado pelos vestidos das senhoras, pelos chapéus dos homens, pelo brilho dos anéis e pela beleza das carruagens douradas. Diziam os jornais que os noivos iriam viver naquele palácio, renovado pela sogra, suficientemente próximos dos reis, mas suficientemente longe, para que cada um tivesse o seu teto. Uma exigência, diziam alguns, do Duque de Bragança, que se pegava constantemente com a mãe. Em Belém, os criados perfilados à porta saudaram a duquesa. À saída para a ajuda, as mulheres do povo comentaram: olha que lindo aquele vestido cor-de-rosa com um manto de veludo vermelho escuro. E houve quem reparasse: já viste que é bordado a ouro? E quem se benzesse e dissesse: que linda que ela é e como sorri docemente. Alguns falaram nos sapatos. Já os do casamento eram de seda branca e rasos, rasos para não ficar mais alta do que Sua Alteza, o Duque. Talvez, quem sabe, com uma ponta de ironia. Diziam os repórteres que corriam as ruas que havia quem tivesse protestado contra a ostentação e o luxo, só para serem repreendidos pelos outros que os acusavam de invejosos. O dinheiro gasta-se de qualquer maneira e mais vale que seja numa festa bonita do que roubado por essa corja de políticos que por aí andam, protestavam em resposta. Proibidos de usar as máquinas fotográficas, os artistas, contratados pelos jornais, desenhavam os vestidos das senhoras e as joias que usavam, hipnotizados pelo azul e dourado da Maria de Médicis portuguesa. Maria Pia e o seu cabelo ruivo conseguiam sempre atrair sobre si as atenções. Seguiram-nos depois para um jantar de gala na Ajuda e mais tarde ainda para o Teatro de São Carlos, onde Amélia tinha novo vestido, de novo um vestido azul e branco, as cores da bandeira como à chegada, a grande cruz da Ordem de Santa Isabel ao peito. Ouviu ópera sentada entre a mãe e a sogra, acrescentavam. Quando o pano caiu, bateram palmas aos cantores. Mas a grande ovação foi para a nova duquesa de Bragança, que, por julgar que se destinava aos reis, bateu palmas também. É humilde e modesta, Amélia de Bragança, disseram alguns. Os outros não disseram nada. Só o conde de Paris reparou nos que não disseram nada, mas ficou calado.